Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 11 de abril, uma linda manhã do outono brasileiro, e da minha janela aqui eu posso ver o Parque dos Ipês. E é com essa linda imagem do Parque dos Ipês que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de fraternidade, de espiritualidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, e nesse domingo eu queria prestar uma homenagem especial. Nós, durante muitos anos, na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, realizamos esse programa e um dos técnicos do som era o Itamar. Às vezes era sua esposa, né? E infelizmente, essa semana que passou, o Itamar foi acometido pela Covid e desencarnou. Então, que a sua esposa receba o nosso abraço, pessoal da Rádio Brasil, e que ele, nós temos certeza absoluta, porque era uma criatura especial, né? É uma criatura que você percebia, não tinha malícia, era uma criatura boa, né? Então, eu poder-se-ia dizer que ele era um homem de bem. Então, um abraço ao nosso amigo Itamar, onde quer que ele se encontre. O nosso grande abraço a esse colaborador por tantos anos com o nosso programa. Bom dia a todos e que nós possamos estar numa manhã inspirada para que a gente possa levar o melhor da doutrina a esse público que nos prestigia. Uma justa homenagem, Luiz. Realmente ele era uma pessoa diferente, muito bondosa, né? E dando sequência, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. O Itamar não era uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa. Ele está com certeza muito bem situado no plano espiritual. Quantos domingos ele nos acolheu ali com a parte técnica, de forma tão precisa, né? Simpática, né? Sempre ele tinha um sorriso, sempre tinha uma boa conversa com a gente. Então, é um espírito que completou sua encarnação. Fez um trabalho bem feito, viveu com tudo que ele podia viver, dando o melhor dele no que ele fazia. Então, são ciclos da nossa encarnação, da nossa desencarnação. Logo ele volta agora dono de uma rádio, né? Aí agora já preparado para isso. Muito bom, excelente. Realmente é uma justa homenagem. E agora vamos dar sequência, vamos fazer a abertura do programa Visão Espírita. E a gente sempre traz uma frase como se fosse um editorial, porque o programa de hoje é o mesmo título que tem no livro A Gênese, A Origem do Bem e do Mal. Parece uma coisa simples, mas quando a gente começa a refletir, isso vai a discussões e pensamentos muito além do cotidiano das pessoas. Escrevi assim: no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, na cidade grega de Delfos, século 4 antes de Cristo, estava escrito: conhece a ti mesmo. Um aforisma da antiguidade que se notabilizou por representar uma busca constante da humanidade. Se não conhecermos a nossa história, a nossa essência e as nossas possibilidades como espírito imortal, estaremos enclausurados no automatismo primário das sensações físicas. É preciso conhecer quem somos para avançar e saber a origem do mal que nos atormenta. E é com esse pensamento que nós começamos o programa Visão Espírita. E nessa primeiro bloco, sempre trazemos o livro Fonte Viva, e hoje escolhemos um capítulo, mais uma vez, muito interessante e atrelado à essência do programa, que é o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. É o capítulo 88, Caindo em Si. E Emmanuel selecionou uma frase que está registrada numa epístola de Lucas, que ele fala assim, caindo, porém, em si. E Emmanuel assim escreve. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo foi entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. É uma página maravilhosa. O Luiz deveria ser o primeiro que comentasse, mas teve algum problema na internet. Eu passo a palavra ao Allan para que a gente inicie esses comentários do Fonte Viva, Allan. Rapaz, olha, a gente chove no molhado falando de Emmanuel toda semana, né? Mas ele tem uma capacidade de reflexão ímpar para mim. Assim, muito difícil achar um outro ser com tamanha capacidade de análise, de comentário, de reflexão sobre os temas evangélicos. É, quando a gente lê só a primeira, só o título, né? Cair em si, né? Será que nós já caímos em si, né? Será que nós ainda vamos caminhar quanto tempo até cair em si? Mas o que eu acho bacana, enquanto você estava lendo esse texto, é que ele mostra que numa mesma encarnação nós podemos lembrar, olha, de Judas, de Maria de Magdala, de Pedro, de Paulo, que foram pessoas que conseguiram errar de forma intensa, mas conseguiram corrigir de forma mais intensa ainda numa mesma encarnação. Então, esse processo de cair em si, ele pode ser feito a qualquer hora. Ele pode ser feito em qualquer momento da sua vida. E algo que é importante quando isso acontecer é você se perdoar. É você ter a capacidade de entender que ninguém é perfeito, senão nós não estaremos aqui encarnados. E não sendo perfeitos, nós erramos. Errando, horas porque queremos, horas porque desconhecemos, horas porque ignoramos, horas, enfim, por os mais diversos motivos, mas não importando o motivo que nos leva ao erro, importando que nós temos a mesma responsabilidade, depois de ter errado, de corrigir o erro, nós temos a oportunidade, porque Deus espera por nós nessa renovação íntima. Deus espera que a gente caia em si. Ele nos dá 1 milhão de oportunidades. Ele nos ajuda de forma incessante a todo momento. Ele nos dá essa oportunidade, nos dá essa mão para sair, para cair em si, para sair muitas vezes de um caminho do bem e do mal. Eu costumo falar, até para encerrar meu comentário e passar para o Luiz, eu costumo falar que nós estamos no momento mais complexo da evolução espiritual. Nós, encarnados no planeta agora, estamos no momento mais complexo. Por quê? Porque até algumas encarnações atrás, nós ignorávamos a tudo. Errávamos porque éramos ignorantes. A partir de algumas encarnações para cá, nós sabemos quando estamos fazendo o certo e o errado, o bem e o mal. Por que ainda fazemos o errado e o mal? O que nos arrasta a esse comportamento? Então, por isso eu chamo de momento mais difícil, porque o discernimento entre bem e mal, certo e errado, está em nós. Nós já temos essa capacidade. Mas agora nós temos que desenvolver um outro ponto, que é o ponto do auto-perdão. Né, de entender que não somos perfeitos, de entender os nossos limites, de entender que nós, através desses erros, pode ser que eles sejam a grande alavanca que nos impulsiona a uma renovação. Né? Às vezes a gente precisa desse buraco que a gente mesmo se enterrou para cair em si e ressurgir renovado, transformado, né, transubstanciado, né? A gente pode mudar em substância, pode mudar em essência, a gente pode mudar de várias formas. E, aproveitando o exemplo do Emmanuel, Emmanuel também teve seus momentos de mergulho na dor, na dificuldade e no erro. E foram justamente esses mergulhos que deram a ele essa capacidade ímpar de comentar o Evangelho. Ele foi um dos resgatados pelo Evangelho e renovados em sua essência. Ele já caiu em si há muito tempo. Agora está na nossa hora de cair em si. Luiz. Eu tive o problema da internet novamente e fiz aquilo que se aconselhou, Alain. Mudei para o 2, para o 3G, né? Agora não vai dar problema. Agora não deve dar mais problema. Estava persistindo. Essa passagem, ela nos lembra a passagem do filho pródigo, né? Aliás, a referência que Lucas faz é sobre o filho pródigo. E realmente aquele filho pródigo pegou toda a sua grana, torrou, jogou fora, né? E aí chama atenção por um problema muito grande, que inclusive a doutrina enfatiza muito e estimula as pessoas a evitar. É aquele sentimento de culpa, né? Quando você faz uma besteira assim que você tem vontade de sumir, né? Quem não passou por isso? Fez uma besteira tão grande que a vontade que tinha era de sumir. Não queria mais, né? Queria fazer de conta que aquele dia não tivesse existido. E esse filho pródigo torrou a sua grana e, vivendo na condição de empregado dos outros, ele caiu em si, né? E lembrou dos empregados do pai dele. Então, ele poderia adotar um pensamento negativista. Ele podia dizer assim: não, eu já peguei meu dinheiro, né? Já torrei, eu não mereço isso, né? E ir para a penúria. Mas você vê quanta coisa teria evitado se ele tomasse essa decisão. Ele não tomou essa decisão, ele se encheu de brios e disse: eu vou voltar como empregado do meu pai. E ele, voltando como empregado do seu pai, não iria aparecer o outro problema, que é do filho egoísta. Se ele não voltasse o filho egoísta, o pai nunca ia saber que ele é egoísta, né? Porque ele não teria sentido ciúme. Às vezes podia até contar vantagem, tá vendo? Ó, ele foi e tal, jogou fora e tá na miséria, qualquer coisa assim. Mas então essa história ela nos remete a muita informação, mas eu queria enfatizar principalmente a questão que a doutrina enfatiza tanto. Não se culpe. Nós temos que alijar da nossa atitude de culpa, aquele arrependimento e culpa. Se arrependeu, caia em si e toca a vida para frente, né? É uma lição muito bonita e que nós possamos introduzir isso na nossa vida como uma prática, né? Que nós possamos sempre levar adiante, levar em frente. E você vê que todos esses problemas, como o Alan falou, são problemas muito graves, né? Agora, todos nós, no dia a dia, cometemos aquele probleminha pequenininho, né? Então, esse cair de si é quase que diariamente. O negócio é nós levantarmos, né, a cabeça e seguirmos em diante. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, né? O próprio tema que o Geraldo deu a essa lição de hoje é exatamente isso. O bem foi criado, o mal foi introduzido, não foi criado, né? Então, que a gente aprenda a combater isso por uma atitude positiva sempre que cairmos, porque cair faz parte da nossa evolução. É isso aí, Geraldo. Quando eu vi esse título do Emmanuel, Caindo em Si, eu fiquei imaginando o que seria cair em si, né? Cair em si é, eu imagino, uma leitura franca de quem você é, dos erros que aconteceram, dos equívocos que você cometeu. E a partir dessa percepção, você estabelecer uma rota de mudanças, passo a passo, mas andando para frente. Então, eu imagino quando Emmanuel fala em cair em si, é o primeiro movimento para ver a mudança. E me chamou muita atenção quando ele fala de Maria de Magdala, que estava nas mãos de gênios perversos, e caindo em si, sobre a influência de Cristo, ela conquista a mais elevada dignidade espiritual. Quer dizer, o Emmanuel falando que ela adquiriu a mais elevada dignidade espiritual é porque ela fez a reforma íntima, esse processo de mudança. Esse cair em si é o processo de mudança. Como o Luiz disse, a gente cai em si, entre aspas, algumas vezes por dia, mas é aquele cair em si bem superficial, né? É um cair em si, reconhece, mas continua fazendo a mesma coisa, né? E esse gesto de acabar com isso é a renúncia. Renunciar a esses atrativos do mundo em prol da sua evolução espiritual. Então, realmente, muito interessante esse capítulo, né? E que começa muito bem o nosso programa. O segundo livro, que é o segundo bloco, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutter. Hoje o capítulo são As Duas Entradas e as Duas Portas. Eu vou fazer a leitura apenas do texto evangélico, do texto de Mateus, e depois Luiz Alain, Alain e Luiz faz os comentários. O texto, abre aspas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a entrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Fecha aspas. Esse é o texto evangélico registrado no Evangelho de Mateus. Luiz, como você entende esse texto? Ô, Geraldo, você vê que no nosso dia a dia, a coisa mais difícil que existe é fazer a coisa certa. Né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, que o mal ele aparece mais, né? Ele é mais comum, está mais no nosso dia a dia. E quando você faz aquilo que não é certo, você está fazendo o que a grande maioria está, e você tem aprovação geral. O problema difícil é você fazer a coisa certa, porque fazer a coisa certa, primeiro que você já arranja um mundo contra, né? Esse chato quer inventar, né? Que cara chato, que mania, né? Então, naturalmente, por quê? Porque a maioria. Nós estamos num planeta de provas e expiações que a maioria quer... É farriar, né? Não está querendo se esforçar. Eu já contei aqui aquele exemplo daquela pessoa que eu dei um livro para ler e ela leu a primeira lição, me devolveu e falou: você quer que eu fique louca? Por quê? Porque ela sacou qual é o compromisso de você adquirir a consciência. A coisa pior que a gente pode fazer para quem quer andar na malandragem é adquirir a consciência do que é certo. Porque aí cada bobagem que faz, a consciência está dizendo assim, ô, meu, né? Então, o grande ponto é exatamente isso. E isso você vê que é um trajeto natural. Por isso que o Emmanuel, que não foi o Emmanuel, mas foi alguém, um outro, que disse assim, o maior trabalho que tem é a divulgação da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela faculta as pessoas a compreender e entender qual é a estrada estreita. E aí, quando as pessoas compreendem, aí você pode soltar, porque a própria consciência, ela fica diariamente ali, assim, ô, meu, você já sabe, né? Então, isso aí é uma coisa natural. O trabalho de divulgação nós temos e que podemos fazer, e, aliás, estamos fazendo há 22 anos, né? Agora, a correção de rumo compete a cada um. E Emmanuel acrescenta, né? Semeia e passa. Então, nós precisamos também, e isso aí é uma coisa que compete a nós, parar com essa mania de ficar vigiando para ver se o cara está fazendo o que a gente manda, né? Que a gente sugere. Porque as coisas espirituais só têm valor quando, através do livre-arbítrio, você toma aquela atitude. Nunca vi nada de forma compulsória funcionar. As coisas funcionam quando o seu livre-arbítrio decide por aquilo. E você, então, através da vontade, você impulsiona aquilo que você quer. Então, que a gente possa cada vez mais entender essa verdade que nós fazemos e devemos fazer cada vez mais. É divulgar a doutrina espírita. Cada vez que as pessoas vão se inteirando do que é o Espiritismo, essa porta cada vez fica mais fácil de ser entrada. Por quê? Porque começa a ver as vantagens que tem do outro lado. E as vantagens são permanentes. As vantagens desse mundo são transitórias. As outras são permanentes. Eu já contei aqui também nesse programa um amigo que me chamou, que ele chegou no auge, né, do seu progresso material, tinha tudo, e descobriu que não tinha nada, né? E entrou num processo depressivo, por quê? Porque caiu na real, caiu em si. Né? Que bonito isso, cair em si. Então, que nós possamos raciocinar sobre isso e continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Que essa é a nossa parte e nós temos que fazer de forma incessante. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito, muito interessante. Alan? Rapaz, esse texto é um texto que não tem muito o que comentar, né? Ele é muito direto, né? São duas estradas que vão chegar em duas portas. Qual o caminho que você vai escolher? A escolha é sua. Ela é individual. Né? O bem e o mal está em cada um de nós, em nós como criaturas, está em nós. A escolha é nossa. O que nós acordamos dispostos que caminho eu acordei disposto a seguir? Que porta eu acordei disposto a abrir? Lembrando que estes caminhos, estas portas são conscienciais, né? É da consciência. Então, cair em si é cair em si a consciência. Quando a consciência cai em si, porque olha só, vamos falar um pouco da área psi, né? Existe o consciente, que é aquilo que nós estamos aqui usando aqui para fazer o programa. Existe o inconsciente, que são... veja, não existe esse local na mente, é uma forma pedagógica de explicar. Existem alguns pontos, algumas situações da nossa vida que estão inconscientes, estão escondidas de nós mesmos, porque ou nós não damos conta de suportar, ou nós não demos bola, ou não demos ainda a devida importância para o assunto, e está lá. Existem coisas que a gente chama que estão no subconsciente, assim, ele é uma inconsciência, mas não é total. Por exemplo, o que eu almocei ontem? Se eu me esforçar um pouquinho, eu lembro. Né? Agora, o que eu almocei há 30 dias atrás fica mais difícil. Agora, esse subconsciente seria esse intermediário. Eu puxo na memória e vem. O inconsciente, eu preciso de mais esforço. Né? Então, quando a gente fala cair na consciência, fazer uma viagem consciencial, é descortinar muitas coisas que nós escondemos nesse inconsciente, é trazer à luz, é rever estas vivências, né? É rever a nossa vida, rever as nossas escolhas. Né? Tem algumas das escolhas que nós fizemos no passado que podem ser muito dolorosas para a gente lembrar hoje. Mas nós fizemos essa decisão. E a vida é plantio e colheita. Então, naquele momento, nós plantamos. Agora, colhemos o quê? Às vezes, escolhemos uma consciência pesada, às vezes, escolhemos dificuldades na vida atual, e a gente fica falando assim, por que eu mereço isso? Da onde que vem tudo isso? De nós mesmos. É plantio e colheita. Se nós estamos colhendo tempestade, nós plantamos vento lá atrás. Né? Chega uma hora que vira tempestade. Então, o melhor agora, quando eu caio em si, e lembra, falei que agora é o pior momento, o pior não, mas o mais difícil momento da evolução espiritual, porque nós já temos consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Então, abrir a porta, ninguém abre por mim. Escolher o caminho, ninguém escolhe por mim. Nós sempre temos a oportunidade de mudar. Lógico que cada escolha pode ter consequências. Ah, eu não vou roubar igual os outros estão roubando. Tá bom. Então, eu vou passar materialmente uma dificuldade nesse momento maior do que os demais. Não tem problema, se você tiver consciência clara disso. Agora, se você quiser gozar das coisas do mundo igual aos outros, aos demais, você vai ser mais um. Então, a escolha, muitas vezes, de um caminho acertado é difícil. Vamos pegar a escolha de Paulo. Paulo era, para a época, um milionário. Ele tinha recursos infinitos. Além de tudo, mentalmente, uma capacidade ímpar. Ele ia ser um doutor do templo, que era o... lá, estava nas esferas mais altas da sociedade judaica. Doutor do Sinédrio. Doutor do Sinédrio. Ele seria um suprassumo ali, então ele teria autoridade moral, autoridade intelectual, moral não, autoridade intelectual, autoridade financeira, mas ele estava escolhendo o caminho errado. O dia que ele fechou aquela direção e abriu a outra, acabou dinheiro, acabou conforto, acabou prestígio no mundo encarnado. Ele foi ter que passar 4 anos no deserto para depois voltar a poder falar. Quando ele volta a pregar, coisa que ele era um exímio orador, as palavras não saíam da boca dele. Leiam Paulo Estevão, vocês vão ver que história maravilhosa de Paulo. Quer dizer, ele abriu mão. Maria de Madalena, mesma coisa, ela tinha tudo financeiramente, beleza, tudo que ela podia querer naquele momento. Abriu mão de tudo e foi cuidar de leproso e morreu leprosa, sem beleza, sem nada. Então, assim, escolher o caminho correto não quer dizer que vai dar tudo certo. Eu lembro um caso de um rapaz, depois de 4 meses no centro espírita, falou para mim: "Ela, hoje é meu último dia aqui." Eu falei: "Ah, é? Por quê?" "Não, porque eu dei 4 meses para a espiritualidade mudar minha vida. Não mudou, agora eu vou embora." Eu falei: "Mas como assim? Você está barganhando com Deus e com a espiritualidade? Você deu um tempo para eles melhorarem a sua vida? Você acha que a vida melhorada é a da matéria? Você acha que é assim que funciona a coisa? Você não vai encontrar essa paz em lugar nenhum, meu querido. Você não vai encontrar. Se... aqui, a busca é consciencial, é transformadora da consciência. Então, escolher a porta e o caminho não põe a culpa em ninguém. Só tem um responsável: você. Então, pense na hora de escolher. Enquanto você... Fala, Luiz, pode falar. Só lembrando, né, que Jesus não disse assim: pegue a sua mala, pegue a sua cruz e siga-me. Muito bom. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de um livro do Chico Xavier que se chama Praça da Amizade. Lá em algum ponto, são frases, né? Um autor, que eu também não lembro o nome, não sei se é o Ormando Candelária, ele fala assim: aqui nesse mundo, todo aquele que decididamente resolver fazer a reforma íntima será compreendido pelos seus pares um louco. Essa era a frase. Por quê? Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, todo aquele que quer entrar na estrada estreita, na porta estreita, esse é o diferente. Esse cara vai ser mal visto, vai ser marginalizado do grupo, porque ele é um cara que ele está fazendo o que a maioria não faz. Muito bem. Excelentes comentários. 10h04, o programa A Origem do Bem e do Mal. E agora nós vamos começar o estudo de perguntas e respostas do livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro que... um dos maiores livros que o Kardec fez, todos são ótimos, né? Mas esse livro provoca profundas reflexões. E a gente começa... eu fiquei pensando... como entender muitas vezes o que o Allan fala, o Luiz fala, os textos falam? É a gente fazer a reflexão. Então, eu escrevi assim: o hábito da meditação nos permite viver numa atmosfera espiritual mais elevada. As perguntas levarão o homem a encontrar as melhores respostas. Então, enquanto estamos aqui conversando, perguntando, respondendo, que a gente possa achar esse caminho da porta estreita. Bem, agora eu me dirijo ao Luiz como primeira pergunta do dia, Luiz. Em geral, Luiz, as conclusões são filhas da pesquisa e do estudo, e mais ainda, da reflexão e do exercício constante do pensar. Escreve Kardec, abre aspas, sendo Deus o princípio de todas as coisas, toda bondade, toda justiça, não pode produzir nada que seja mal e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele, em Deus. Com essa colocação, Luiz, eu faço duas perguntas em uma para você. Luiz, o que é o mal? E a segunda, da onde nasce o mal? Geraldo, acabamos de ler, né? Existe uma coisa difícil de fazer e a outra que é fácil de fazer. Né? Comentamos aqui que hoje você fazer as coisas certas é o mais difícil, né? O que é o mal e o que é o bem? Nós somos espíritos. Nós encarnamos para que esse espírito, sobre a restrição que o corpo material lhe impõe, ele consiga, através de um esforço ímpar, enxergar as coisas fora dos sentidos físicos. Então, por exemplo, quando a gente come, a gente sente o sabor. Quando a gente exerce, né, a capacidade sexual, a gente sente o prazer. A grande tacada é nós vivermos sob a tutela desses sentidos e podermos nos contentar com o suficiente. Por quê? Porque esses prazeres, eles nos assediam. O prazer é gostoso de sentir. E aí, daqui a pouco, você, pelo prazer de sentir, você inverte a função das coisas. A nossa função em nos alimentarmos é suprir o nosso corpo físico daquelas necessidades que ele tem para viver. Aí é o exemplo da feijoada que eu falo sempre. A feijoada em si não é uma coisa ruim. A feijoada, inclusive aquela magrinha, eu adoro. Né? Não gosto de orelha de porco, não gosto dessas coisas, mas uma carne seca, eu adoro. Agora, o grande problema qual é? A gente, quando vai comer a feijoada, primeiro, a gente pega um prato fundo. Por quê? Por que que se todas as nossas comidas nós tomamos num prato raso, prato fundo é para tomar sopa? Né? Agora, a gente bota um prato fundo, por quê? Porque a gente faz um monte para cima. E aí a gente constrói um monte para baixo. Né? Então, parece um iceberg. Né? Tem em cima e tem embaixo. E aí o volume aumenta. Não satisfeitos, a gente chega, repete a feijoada. E aí, depois de repetir a feijoada, toma uma cerveja junto e vai para a cama, vai dormir. Ah, vou dormir. Acorda com dor de cabeça às 4 horas, tá? 3 horas, e daí diz assim, ah, essa feijoada me fez mal. Estou com refluxo. Né? É isso, entendeu? Então, o que que acontece? Esse bem e mal estão aí. O bem já é uma forma natural, porque Deus nos fez contemplados com a noção do bem, porque nós fomos destinados à perfeição. Agora, você começa a ver o sentido bíblico das coisas, né? A serpente que atentou a mulher, e a mulher, então, convenceu o marido, aquela história toda. O que que é a serpente? A serpente é exatamente a tentação dos desejos que se apresentam em todas as coisas. Sexo não é mal, sexo não é sujeira, sexo é ótimo. Agora, dentro dos devidos parâmetros. Qual é o problema? Quando a gente se chafurda e exagera. Aí a gente se escraviza. A feijoada é bom. Então você não encontra em tudo que nós fazemos nenhuma proibição. Você vê que a doutrina espírita não proíbe nada. Agora, ela recomenda cometimento em tudo que você faz. Até em você amar os seus filhos, cometimento. Tem gente que ama os filhos e suga os filhos. Não permite nem que os filhos sigam, que cresçam. Então, o grande problema é exatamente isso. É nós vivermos com equilíbrio. Fazer as coisas nas dosagens certas para que elas foram feitas. Para que a gente conseguisse, através da vida material, dar uma sequência na nossa visão e progresso espiritual. É isso aí, Geraldo. O mal seria essa inversão de valores, né, que as pessoas acabam exatamente assumindo. Exatamente, a dose, o erro na dose. Perfeito, muito bom. Ao Alain, como eu gosto muito dele, o Kardec cita no seu texto, porque se o mal não nasce de Deus... Na época de Kardec, e também ainda hoje, né? Mas eu imagino que na época do século XIX, século XVIII, até o século XX, comentava-se em outras religiões a presença de um gênio do mal. E aí o Kardec cita esse personagem até para poder explicar tudo o que ele fez adiante. E aí ele cita, e eu pergunto ao Alain. Alain, quem é Satanás? De onde e por que surgiu esse elemento destacado em outras religiões e que o Kardec citou também? Satanás. Satanás existe? Satanás foi um ser criado, incriado, né? As pessoas fazem tanta fantasia em cima desse Satanás. É, eu acredito que há uma necessidade humana de personificar o mal. Sabe para quê? Para tirar o mal de dentro dela, para colocar o mal fora dela. Tá? Então, quando eu encontro o mal, eu personifico esse mal fora de mim, eu justifico tudo aquilo de ruim que acontece comigo naquele mal. Não no que eu ainda não consegui mudar dentro de mim. Então, esse mal criado é em nós. Paulo, o apóstolo, responde à pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, junto com Platão, junto com outros. É uma pergunta muito interessante que... eu tive a oportunidade de estudar bastante, é uma das respostas mais compridas do Livro dos Espíritos, né? Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, e daí você veja quem responde. Kardec coloca uma resposta de Agostinho, uma de Lamennais, uma de Platão, uma de Paulo Apóstolo, e ele ainda comenta no final dessa resposta, né? Veja a importância que Kardec deu a essa pergunta. E eu gostaria de salientar, na resposta de Paulo Apóstolo, ele fala assim, ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Então, olha que resposta que Paulo nos traz, porque o mal é nossa essência ainda, ignorante, atrasada, duvidosa, rancorosa, egoísta. É esses pontos que nós temos que evoluir na direção do bem que é do Criador. Enquanto eu não consigo chegar naquele nível evolutivo, e isso vai praticamente toda a nossa eternidade, porque senão a gente viraria Deus também, né? Deus existe um só. Então, quando eu consigo me afastar do mal, do meu comportamento, quando eu consigo lutar com as minhas dificuldades, pequenas que sejam, quando eu consigo mudar pequenos comportamentos, quando eu consigo deixar de ser um pouco egoísta, quando eu consigo deixar de ser um pouco ignorante, quando eu consigo fazer luz em minha vida, eu estou em direção ao Criador. Enquanto eu não estou fazendo isso, eu estou em mim. Eu estou egoisticamente preso às vicissitudes, ao mal, às incoerências, à não evolução que existe ainda em mim. Quando eu tenho na humanidade a presença de um ser, Satanás, diabo, nome que vocês quiserem dar, Lúcifer, tem um monte de nome, todas as vezes que esse nome aparece, é porque as criaturas sentiam necessidade de exteriorizar o mal. Elas querem egoisticamente falar, eu não tenho problema. Se não fosse Satanás, eu seria maravilhoso. É Satanás que me perturba. Só que esse Satanás está no seu nível consciencial. É a sua consciência que ainda, em essência, está ligada ao mal. Satanás não existe. A carne é fraca. Juntando com o programa anterior, né? Exatamente. E aí, dando sequência a essas perguntas, eu fui extraindo dos textos algumas frases que me chamaram a atenção. E eu comecei a pensar em cada frase de Kardec e bolei as perguntas. O Kardec cita a seguinte frase: o mal existe e tem uma causa, escreveu Kardec. E aí eu volto a perguntar, Luiz, mas assim, tem um enfoque diferente. Você já explicou na primeira pergunta. Qual é a causa do mal, esse mal que o Alan falou? Por que que as pessoas ficam presas nesse mal? E quais os males que o homem pode evitar? A causa do mal é porque ele se apresenta sempre nessa aparência de porta larga. Você encarnado, você vive com os sentidos que você tem. Você vê uma porta larga e vê uma portinha estreitinha, o que, que você... Ah, não, aqui passa mais fácil. Então, é uma coisa natural. Então, você não faz aquela reflexão. Você pura e simplesmente vê a porta larga e entra. Então, na matéria, geralmente... E essa, além dessa porta larga, é a questão dos prazeres, né? Das satisfações. E com o acumular das encarnações, porque nós não entramos de cabeça assim de uma vez. Você vê que toda criatura que se torna um alcoólatra, ela vai num traguinho, né? Ah, é só uma pontinha. Por que que a Maria Madalena, ela foi considerada assim uma coisa fantástica? Por causa do nível de transformação que ela teve. Numa encarnação só, ela passou do prazer do sexo para a virtude de enxergar o Cristo, de mensurar as vantagens que tinham em atender o Cristo. Então, foi uma transformação muito, muito grande. O Alan, no outro comentário dele, ele estava colocando que a coisa é gradativa, a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai melhorando aos pouquinhos. Então, quando o grande ponto de a gente se envolver com as coisas ruins é pela facilidade que elas se apresentam. Então, sempre nos apresenta assim como uma coisa colorida, para os sentidos da matéria. Então, quando nós já nos encontramos no estágio que a gente se encontra, onde já se envolveu com o mal em outras encarnações e a coisa foi pouquinho, hoje nós estamos nesse estado, a gente precisa prestar atenção numa questão do que se chama os arrastamentos. Por isso, aquela informação do conhece-te a ti mesmo é importante. Porque quando a gente reflete sobre as nossas tendências, sobre os nossos prazeres, sobre as coisas que nós, né, nós vibramos positivamente, a gente começa a perceber que nós temos muito arrastamento, que temos muito vício, que a gente faz quase que no automático. Então, quando a gente reflete sobre isso e presta atenção e percebe que ele existe, aí a gente começa a prestar atenção e a providenciar a correção. A Madalena, ela passou de um ponto para o outro numa tacada. Então, por isso o valor da sua transformação, porque ela fez como ninguém, toda a história do cristianismo. Agora, com esse exercício natural de reflexão, a gente vai identificando quais são os males que nos acometem e que a gente, no dia a dia, não percebe. O Alan está balançando, ele deve estar com problema. Se surgir aí, você administra. Então, aqueles que a gente não percebe no nosso dia a dia. Por isso, o importante de a gente fazer essas reflexões diárias. Porque no dia a dia a gente pega muita coisa que a gente passa desapercebido. É isso aí, Geraldo. Exatamente, Luiz. A mudança que Madalena fez em uma encarnação é o que a média das pessoas fazem em 30 encarnações, em 25 encarnações. Numa encarnação, ela estava num momento totalmente entregue aos atrativos da vida e se transformou numa das maiores seguidoras de Jesus, tanto que quando Jesus estava sendo crucificado, estava Madalena, Maria e João ali presente, mostrando a fidelidade ao mestre, né? Aliás, Geraldo, uma das críticas dos opositores do Espiritismo é essa aí. Ela diz que o Espiritismo incute nas pessoas essa folga, diz, não, eu mudo amanhã, entendeu? E, na realidade, embora a gente saiba disso, a gente tem que fazer como a Madalena. Vamos resolver e já. E já, exatamente. É uma incisão cirúrgica, né? Isso, é isso já. Aí. Alan, tudo bem aí, Alan? Tudo jóia. Olha só, coisas do lar. A minha esposa trouxe um vidro para eu abrir para ela. Ave que eu não consegui abrir o vidro. Eu pensei que ela tendo um terremoto aí, meu. Não, ela trouxe um vidro, o vidro não abria de jeito nenhum, rapaz. Dando sequência, Alan. Kardec escreve assim: o homem julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses de grupos e das convenções que para si criaram, as quais não existem essas convenções na ordem da natureza. Eu fiz essa pequena introdução porque é o seguinte, muitas pessoas da vida, né, falam assim, ah, minha vida é difícil, ah, eu só tive dificuldades, ah, eu sofri muito, a minha parte foi a mais pesada, e isso é um discurso comum de muita gente. Aí eu pergunto a você, Alan, por que o homem, o ser humano, quase sempre só enxerga, só encontra o mal e a injustiça em sua vida? Essa é uma pergunta muito inteligente, Geraldo. Inclusive, a Emília aqui fez uma pergunta, né? O mal está intrínseco no homem, né? Então, vou aproveitar essa pergunta e vou colocar no mesmo contexto. O mal está em essência no homem. Deus não criou o mal. O mal é todo desvio do bem. O nosso caminho deveria ser só para o bem, né? Nós deveríamos orbitar em torno de Deus, nós deveríamos estar em sintonia com esse mais alto. Mas nós ficamos, por muito tempo, voltados para dentro de nós. E dentro de nós, ainda pelo nosso processo evolutivo, que ainda temos muito que caminhar, encontramos o mal em nós. E começamos a acreditar que o mal é para nós. Né? Então, por que comigo, né, só acontece isso? Por exemplo, outro dia estava eu aqui vendo um filme, minha mulher, minha filha gostam de ver esses filminhos de romance, e eu não tenho muita paciência. Né? Mas de vez em quando elas me caçam para essa tarefa. E eu ali vendo o filme, duas moças falando de um moço. Nossa, por que será que esse rapaz só arruma namorada perturbada? E aí uma das moças fala assim: ninguém tem o amor que não se acha merecedor de ter. Naquela hora eu ganhei o filme, que eu nem lembro o nome. Eu saí escrevendo aquilo lá, peguei um papel e uma caneta e comecei a pensar naquela frase. Não pensando nos relacionamentos, mas pensando em tudo. Ninguém tem a vida que não se acha merecedor de ter. Ninguém tem o bem que não se acha merecedor. Tem gente que tem tanta sujeira dentro do coração que ele só se acha merecedor do mal. Ele não se acha merecedor do bem. Então, quando ele olha para o mundo, o que, que ele vê? Só o mal. Ele não vê o bem. O bem está aí, a gente brinca sempre, que brinca falando a verdade. Deus age escancaradamente em nossas vidas. Agora, eu tenho que querer ver isso. Agora, se o meu coração, a sintonia das minhas emoções, da minha vida, da minha mente, elas estão voltadas totalmente para o mal, o que, que acontece? Eu só vou ver o mal. Só vai acontecer comigo o mal. Eu só vou me sintonizar com as coisas ruins. Eu só vou escolher pessoas ruins para conviver comigo. Eu só vou escolher o caminho, acabamos de falar, o caminho errado. Eu só vou escolher a porta errada. Por quê? Porque é o que está dentro do meu coração que eu exteriorizo. Tudo que estiver acontecendo na minha vida é fruto da minha atitude. É a minha consciência. E se eu ainda acho que eu, de alguma forma, estou preso ao mal, é autorreflexão e autoanálise que vai me mostrar o porquê que eu me sinto preso àquilo. Né? A Elizabeth Cruz faz uma pergunta aqui: o mal é um bem doente? Não, Elizabeth, eu não falaria isso, não. O mal é um mal. O mal é um mal. O mal, quando utilizado, quando a gente luta contra esse mal, que eu acho que é isso que você quis dizer, pode surgir um bem disso. Mas não é... Eu não preciso do mal para chegar no bem. Tá? Vamos deixar claro isso. Tem gente que fala assim, ah, então, porque o cristão ele tem uma história aí passada que do bem sofrer, que vai me levar ao bom, ao bem. Não, não, não, nada disso. Ninguém precisa sofrer. Eu não preciso bater o rosto numa parede para saber que eu vou me machucar. A gente não precisa disso. A gente tem muitos exemplos que o outro vivenciou no mal para a gente não vivenciar. Por que, que vocês acham que a espiritualidade encheu, através do Chico e de outros autores, romances e mais romances? Vocês acham que esses romances são inventados? A maioria são vividos por espíritos, realmente, na vida encarnada. Para que a gente tem isso aí? Para a gente não fazer o mesmo. São experiências para a gente fugir daquele comportamento que vai levar aquelas consequências. Está lá, está escrito, é um fato aquilo. Agora, o mal, né? Pegando a pergunta do Geraldo, né? Por que o homem quase sempre só encontra o mal e a injustiça em sua vida? Esse homem que só encontra o mal e a injustiça em sua vida é porque está buscando o mal e a injustiça na vida. Se a gente buscar a luz, a gente vai encontrar luz. Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um artigo que chama Brilha a Vossa Luz. E ele fala assim: a abelha busca o mel, o abutre a carniça. E eu, parafraseando ele, falo: você é mel, ou melhor, você é abelha ou é abutre? Está buscando luz ou escuridão? Mel ou carniça? O que você buscar, você vai encontrar. Muito bom. Luiz, eu acho que todos nós, mas eu tive a felicidade lá quando morei no Rio de Janeiro e aqui também, em São Paulo, de conviver com pessoas muito inteligentes, em geral dentro da medicina, mas não só dentro da medicina. E realmente a inteligência é uma grande conquista humana e realmente impressiona pelos trabalhos que essas pessoas inteligentes fazem. E já faz mais de 2, 3 séculos que a inteligência ela é colocada num patamar muito elevado, muito considerado da sociedade humana. Então, isso posto que a inteligência é fundamental, eu pergunto a você, a inteligência, ela é suficiente sozinha para promover a evolução do espírito ou requer outros recursos da alma para se expandir? A história nos conta isso. De Jesus a nós, a inteligência evoluiu 1000. O egoísmo parece que andou para trás, né, Geraldo? Entendeu? Então, o grande problema da humanidade é esse. Sobre o aspecto intelectual, o progresso foi uma coisa espantosa. Agora, sobre o aspecto das virtudes, o nosso passo tem sido muito lento. Você vê que o egoísmo, o Kardec fala muito claro, o egoísmo é a chaga da humanidade. Então, você vê que praticamente em tudo que nós conversamos hoje o dia inteiro aqui, o egoísmo está ali por trás. Você vê, eu gosto de falar desse exemplo. Nós sofremos a questão de tsunami, né? A nossa geração assistiu uns 2 ou 3 tsunamis aí avassaladores. E o ser humano já desenvolveu a inteligência para criar radares que preveem o surgimento de tsunami. Mas o egoísmo fez com que países ricos, que a probabilidade de tsunami ocorrer naquele país é quase zero, eles compraram esses aparelhos e instalaram. Mas países pobres, que estão muito mais sujeitos a tsunami, não têm. Por quê? Porque a humanidade é egoísta. O mais racional, o mais inteligente a ser feito seria disponibilizar esses aparelhos, pagar para quem inventou, estimular a criação de mais, mas instalar nas regiões que fossem mais propícias à ocorrência. Aí eu te pergunto, não faltou inteligência para isso? É por isso que eu gosto daquelas 10 inteligências. A inteligência emocional. A inteligência intelectual foi lá em cima. A inteligência emocional, a inteligência espiritual. E isso é muito interessante também até para nós, espíritas. Existem pessoas que acham que basta acreditar. Não. Nós temos que desenvolver a inteligência intelectual também. Temos que desenvolver a inteligência emocional. O ser humano é um todo. E ele tem que se preocupar em desenvolver como um todo. Não só sobre um aspecto. Então, o ser humano O grande problema dele é exatamente isso. Esse desenvolvimento desigual entre os aspectos intelectuais e as virtudes. Infelizmente, aquilo que Jesus disse de uma forma tão simples, né? Cultivai o tesouro que a traça não rói, essa inteligência ainda não captou isso. É isso aí, Geraldo. Bom, acredito que a nossa humanidade, a humanidade que nós pertencemos aqui, tem como característica esse avanço da inteligência, que é maravilhoso, mas esqueceu-se ou decidiu não dar tanta atenção ao sentimento, ao desenvolvimento das virtudes. Você tem toda a razão, muito bom. E outra coisa, né, Geraldo? O desenvolvimento dessa inteligência, ele tem por trás dele, né, aquela tentação, o mal, né? Ele normalmente desenvolve o quê? A vaidade, né? A prepotência. Entende? Então, isso tudo carrega uma série de elementos. Certo. Muito bem, Luiz. Alan, Kardec escreveu: a dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente, a via do progresso. Pergunta a você, Alan. Como desempenham as dificuldades na evolução da humanidade? Essa é uma resposta complexa, né? Vamos lá. Por exemplo, em muitas situações, vamos lembrar do homem das cavernas? O homem das cavernas, ele precisava comer, como qualquer um de nós precisa. Ele precisava se proteger dos bichos ali ferozes que tinham na época, precisava se proteger do sol, da chuva, do vento, da tempestade e tudo mais. Então ele precisava de um canto para se proteger. E por natureza humana, ele procriava como procria até hoje. O que nós estamos de diferente desse homem das cavernas, né? Continuamos buscando procriar, continuamos buscando uma caverna para a gente se proteger e continuamos nos protegendo dos animais ferozes. Esses animais ferozes mudaram um pouco, né? Eles estão mais vestidos de seres humanos do que de animais de verdade, né? Que nós descobrimos que são os piores animais, os que estão dentro de um corpo humano. Mas a luta continua sendo a mesma, né? É o mesmo processo do homem das cavernas, né? A gente não se distanciou muito daquela necessidade básica de proteção, de humanidade, de procriação e de alimentação. Mas nossa caverna hoje é mais confortável, de modo geral, né? A nossa segurança... Existe um estudo muito grande do ser humano que é o seguinte, ele fala que no começo da humanidade o homem luta por apenas alimentação e pronto. Depois, de um outro nível, ele luta por alimentação e um pouco de segurança. Depois, ele vai buscar um pouco de conforto. Ele quer se alimentar mais daquilo que ele gosta, ele quer morar mais com um pouco mais de conforto e tal. E chega alguns homens lá na frente e buscam a realização pessoal, que é quando eles buscam, além de tudo isso, deixar algo de especial no mundo para ele e para o mundo. Assim. Ele já nos preocupa tanto com essas necessidades básicas. Nesse processo, a humanidade caminha. Caminha há muitos e muitos e muitos anos. A dificuldade nos impulsiona. Por exemplo, as guerras mundiais foram extremamente, nossa senhora, mortais, cruéis e tudo mais. Muito da medicina de hoje veio da Segunda Guerra Mundial. Muito da tecnologia de transporte veio da Segunda Guerra Mundial. Então, as dificuldades que surgiram naquela época impulsionaram o nosso movimento, a nossa evolução. Olha que interessante, estamos à porta de uma nova dificuldade, um vírus que assola a humanidade. Todos somos passíveis e podemos ser contaminados pelo vírus. Podemos ser ricos, pobres, feios, bonitos, alto, baixo, morar num país ou em outro país, de qualquer cor, de qualquer sexo. Não tem, não existe, com raras ainda exceções de estudo, possibilidade de não contaminação. A possibilidade existe. É um vírus que qualquer qualquer organismo humano pode ser sujeito a ele. Com isso, surge em nós, como humanidade, uma necessidade de mudança. Como nos adaptar a essa, vamos falar assim, época que os vírus estão começando? Porque os vírus estão começando. Nós estamos abrindo portas para os vírus, né? E quanto tempo nós vamos conviver com o vírus? Por muito e muito tempo. Provavelmente todo ano a gente vai ter que tomar uma vacina de renovação ali daquilo lá e assim nós vamos. Agora, aonde está a essência disso? Está na doença que mata, que machuca e tudo mais? Ou está na busca da cura, na busca do equilíbrio do ser humano, né? Aonde está a essência dessa doença? Será que essa doença não é um grande bem que Deus permite no mundo para que a gente olhe uns para os outros com mais humanidade? Que a gente olhe que nós somos iguais a todos? E que a gente vai precisar não só cuidar disso, mas cuidar do saneamento do mundo inteiro, da alimentação do mundo inteiro, da água potável para o mundo inteiro. Nós vamos ter que ir para um nível de saneamento muito mais amplo do que nós vemos até hoje. Porque hoje a gente se preocupa com o saneamento básico individual. Agora nós temos que nos preocupar com o saneamento e com os cuidados básicos de toda a população. Então, o mal que surge, ele não é uma dificuldade desse tipo, né? Ele sempre pode ser visto do lado de impulsionar a evolução da humanidade, né? Agora, eu não posso desejar o mal para essa evolução. Quando o mal surge em minha vida, como que eu uso ele para evoluir? Agora, se ele não surgir, muito melhor, né? Vamos deixar claro que se a gente sempre está precisando do mal, porque tem um pessoal aí que sempre fala assim que o mal, tem uns apologistas do mal, né? O mal é importante para a evolução da humanidade. Não, não. Vamos deixar claro que se não tivesse o mal, era melhor. Mas já que ele está aí, já que nós estamos deparando com essa dificuldade, como a gente utiliza ele para a nossa evolução? Essa talvez seja o enfoque principal da história. Muito bom, Alan. Excelente comentário. Eu já disse aqui em outras ocasiões, eu estou relendo o livro Nosso Lar. Existe um momento em que um espírito chamado Narcisa fala de uma excursão de samaritanos para o umbral, para resgatar do umbral 29 espíritos que estavam com todas as características de severas deficiências mentais. André Luiz questiona se eles eram doentes mentais na Terra. Não, na Terra eles não eram deficientes mentais. Eles chegam aqui como deficientes mentais, que eles cultivam as fantasias que eles criaram. Em cima dessa colocação, eu pergunto a você, os espíritos chegando, e o André Luiz foi conhecê-los, viu todos em franco delírio. Pergunta a você, Luiz, quais são esses principais males que o homem cria para si, de tal modo que após a vida aqui na Terra, eles desencarnam e chegam com características de deficiência mental no mundo espiritual? Bom, Geraldo, a vida na matéria tem certas necessidades e certas características, né? A doutrina espírita é muito clara que nós, para nos espiritualizarmos, nós precisamos praticar aqui na Terra o deslocamento ou descolamento das necessidades materiais. Então, quando nós, ao invés disso, nós nos chafurdamos com essas necessidades, aí nós vamos ter problema e problema sério no plano espiritual. E problemas que, no plano espiritual, é uma dificuldade para atender. Então, por exemplo, você vê que no próximo, para o nosso lar, eles fazem a sopinha lá, e a sopinha, inclusive, de uma certa densidade, que é para o cara se sentir como tivesse comendo alguma coisa física, né? Então, no plano espiritual, quando nós não nos preparamos para viver naquela condição, nós começamos a criar mentalmente aquelas desilusões, aquelas frustrações, e aí vamos entrando nessa esparrela aí. Você imagina, por exemplo, uma Xuxa entrando no plano espiritual. Primeiro choque dela, vocês não estão me conhecendo? Credo, eu não podia andar num shopping lá no Brasil, porque eu ia ser assediada, queria autógrafo, né? Quantos espíritos que desencarnam, né? E acham que a condição que estão sendo atendidos não é digna deles. Vocês sabem quem eu sou, né? Então, Geraldo, quando nós não nos preparamos, desligando dessas sensações, sem sombra de dúvida, nós vamos ter problema no plano espiritual. E esses problemas de uma gama enorme de naturezas, eles nos levarão fatalmente para um distúrbio. Exatamente, muito bom. Realmente, tudo aquilo que você cultiva em demasia, de alguma forma vai lhe perturbar, né? Eu acho que essas perturbações é que perduram lá e os espíritos encarnados perdem realmente a noção de momento, do espaço, né? Muito bem, Luiz. Para o Allan, eu li uma frase no texto do Kardec, em que o Kardec fala assim: o seu caminho é traçado por sua consciência. O Allan Pode saiu aí. continuar, pode. Pode continuar. O seu caminho é traçado por sua consciência. E eu fiquei imaginando assim: como assim? Como é que o seu caminho é traçado? O que que é a consciência? Como que é traçado pela sua consciência? Então, eu pergunto ao Allan: essa consciência que o Kardec citou, seriam as conquistas do espírito, as vitórias do espírito, que estão armazenadas numa memória espiritual? São essas conquistas, essas vitórias, que vão ser a base, que vão direcionar esse caminho, esse traçado da vida? Ô, Geraldo, o que acontece? Nós somos um espírito imortal, né? Como espíritos imortais que somos, nós temos uma jornada reencarnatória na busca desse ser consciente, nesse ser evoluído, nesse ser que busca a perfectibilidade. É um processo de busca, né? Não vai acontecer um salto, né? A evolução não dá salto assim, ela vai passo a passo, né? Nós temos um passo a passo. Agora, como que vai funcionar esse passo a passo evolutivo durante as encarnações? Porque justamente nós temos um lugar, vamos falar assim, vamos falar pedagogicamente, né? O lugar não é um local com CEP. Nós temos um ponto mental que armazena estas memórias. Então, o espírito armazena essas memórias vividas. Aquilo que vivenciamos e nos trouxe dor ou geramos dor no próximo, fica gravado como algo que eu tenho que resolver. Aquilo que trouxe para mim processos evolutivos, aprendizados, também fica gravado. Então, por exemplo, quando nasce uma criatura e fala assim: nossa, olha como essa criatura toca piano com 5 anos de idade, que maravilhoso, né? Olha o dom que ela tem. O que que é o dom? O dom é um aprendizado desenvolvido numa encarnação anterior. Deus não prevalece um em detrimento de outro. Ele dá as mesmas condições. Aquele aproveitou a habilidade numa vida anterior e aprendeu a tocar piano. Ele nasce com aquela habilidade totalmente desenvolvida. É só ele... É só isso. Ele dar corda. É só ele evoluindo aquela Olha, habilidade. Isso para falar de uma... É só... É isso aí. Né? Agora, imagine as habilidades desenvolvidas da consciência, do comportamento, do amor, dos sentimentos mais nobres. Né? Esses também caminham com a gente, da mesma forma que aqueles negativos, como a gente falou. Então, quando eu reencarno, quando eu chego nesse novo corpo, eu não sou o Alan. Eu estou Alan, não é o Geraldo, ele está Geraldo, não é o Luiz, ele está Luiz. Então, como nós estamos nesta experiência, né, a consciência que nós carregamos daquilo que nós aprendemos e daquilo que ainda nós temos dificuldade em vivenciar, vem naturalmente projetada nessa vida consciente desse corpo encarnado e naturalmente eu utilizo as habilidades desenvolvidas para o bem e as dificuldades eles estão sendo relembradas para eu ter uma nova oportunidade em passar aquilo a não ser uma dificuldade. É um processo contínuo de evolução, Geraldo. Muito bom. E Luiz, da mesma maneira que o Alan nos explicou como a consciência pode traçar um caminho, Kardec, um pouquinho adiante, ele escreveu assim: a lei divina está gravada em seu coração. E eu fiquei pensando, como é que funciona isso? O que, que é isso, né? E a pergunta que eu faço a você, Luiz, como entender essa frase? Será que esse coração que o Kardec cita seria o amor incorporado a essa essência divina? Será que é nessa essência que ali está indelevelmente registrado essas leis divinas? Ô, Geraldo, você sabe quando você estuda a sede do espírito no corpo humano, você tem duas sedes, né? Aquela lá no cérebro, que se especula que seria a epífise, ou no coração. Aquela no cérebro é aquelas criaturas muito intelectualizadas, aquilo que você tinha comentado na outra pergunta, e no coração aquelas criaturas que já desenvolvem a parte do sentimento, né? Então, isso na criação já é incutido, é como a semente. A semente você atira no solo, pode acontecer o que acontecer. Mas aquela semente que vai adiante, ela cresce, ela brota, ela dá frutos. Já está no DNA. Então, no DNA do nosso espírito, se nós podemos nos expressar assim, existe essa marca. Nós fomos criados para a perfeição. Se tivesse um dogma na doutrina dos espíritos, esse dogma seria isso aí. Todos nós somos criados para a perfeição. Você vê que em todo livro espírita isso é repetido. O Escadinha, o Elias Maluco estão na criminalidade, mas foram criados para a perfeição e vão chegar lá. Então, exatamente como a semente, é só uma questão de tempo. A partir do momento que essas condições vão sendo oferecidas, vão acontecendo através da dor, através do amor, através de mil elementos, a criatura vai alcançar de uma forma fatal a perfeição. Então, isso é a fatalidade do espírito. Agora, como os espíritos respeitam o livre-arbítrio, você fatalmente, de forma livre, chegará lá. Então existe um determinismo de progresso, né? Sim. Isso aí é fatal. Todos poluirão. Existe aquele que vai ficar escondido ali, né? Não existe. Como o princípio. Você vê, a coisa é tão bem feita que ela parte lá do princípio espiritual. Que coisa, né? É interessante refletir nisso, né? Bom, são 10 horas e 55 minutos. Então, vou fazer agora a última pergunta do programa, endereçada ao Alan. Alan, no final do item 6, Kardec escreveu: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, evitaria os males mais amargos. Então, ele tem que se conformar rigorosamente com a lei divina. A pergunta que eu faço ao Alan. Alan, o que de fato é necessário para que o espírito encarnado utilize melhor o seu livre-arbítrio? Como seria isso de ele se conformar rigorosamente em relação ao livre-arbítrio? Está sem som. Nossa, meu amigo Geraldo, eu também queria saber, viu, cara? Não é fácil isso, não. Olha, na realidade, a lei divina, segundo o Livro dos Espíritos, ela está gravada em nosso coração, né? Então, através do sentimento desenvolvido em nós, nós podemos nos conectar a esse sentimento divino que está em nosso coração. Muitas vezes eu preciso também desenvolver a consciência. Para desenvolver essa consciência, eu preciso do estudo aprofundado. O que eu normalmente tenho medo? Eu tenho medo do desconhecido. Então, a partir do meu estudo aprofundado das coisas que me assustam, me atemorizam, as coisas que eu ainda tenho medo ou dificuldade, eu passo a não ter tanto medo. Passando a não ter tanto medo, eu encaro mais as dificuldades da minha vida e permito que Deus, agindo escancaradamente na minha vida, ou na nossa, toda a nossa vida, eu vá escolhendo esse caminho do amor de Deus. Então, eu não esperneando que nem uma criança birrenta, eu me machuco menos. Porque veja que a criança birrenta, ela vai esperneando, ela vai batendo perna. Outro dia eu vi um menino no supermercado fazendo uma manha danada lá. Ele bateu a canela no carrinho, e eu acho que o povo que estava em volta ali até achou bonito ele bater o pé no carrinho, porque ele estava perturbando a mãe dele ali, e aí ele começou a chorar de verdade, porque doeu, né? Então, espernear é isso aí, né? A gente vai criando dores extras à dor que eu estou passando. A partir do momento que eu permito que aconteça a dificuldade da minha vida e passo a ver dessa dificuldade um caminho de transformação, escolhendo o melhor, eu tenho que escolher. Não é ninguém que escolhe para mim nem o mal, nem o bem, porque Deus quer todo o bem do mundo para todos nós. Ele já fez essa escolha. Agora, precisamos nós escolher o caminho do bem e não o caminho do mal. Porque o caminho do mal é a essência da criatura, como Paulo falou. O bem é a essência de Deus. Se conecte ao bem, escolha esse caminho, caminha nessa direção. O resto tudo é distração. Não se distraia com o mal. Foque no bem, busque a autoevolução, busque o processo evolutivo da luz. Para isso, amor no coração, estudo na consciência, ligando essas duas coisas, você evolui a passos largos. É isso aí, Geraldo. Eu perguntei isso, Alan, porque uma vez me colocaram assim, que a pessoa tinha receio de exercer o livre-arbítrio. E como você disse, né, quanto mais instrução, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, você vai ter as melhores escolhas usando o livre-arbítrio, não é isso? Você vai ter mais capacidade de escolher mais bem. Mais capacidade. É. Muito bom, meus amigos. São 10 horas e 59, praticamente 11 horas. O programa está encerrando. Mais um programa muito agradável. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos, que nós possamos aproveitar bastante essa semana, ler bastante, né? E que a gente esteja pronto para o domingo que vem continuar o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Um grande abraço a todos. E aí, Luiz, ao vivo, eu reconheço que você é um grande médium, que você falou da feijoada e eu vou comer feijoada hoje. Estou até com a consciência então, um pouco pesada aqui. Então, modere-se. Alan, suas últimas palavras. Escute o conselho do Luiz e pega prato raso. Não repete, come pouco, tá bom? Alan, chefão, muito meus obrigado. Queridos, vocês todos tenham um ótimo domingo. Abençoado por Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.